andrecedesmoral.com.br. O futuro é incerto e o fim está sempre perto. Atualizei. Gilbala não para, só não der. Andando com os meus amigos, me deparei com várias perguntas. Tu parasse de beber, foi? Tu parasse de malhar, foi? Tu parou de pegar ela, foi? Gilbala não para, só dá um tempo. Gilbala não para e elas mexem com talento. Gilbala não para, só dá um tempo. Gilbala não para e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento. Andando com os meus amigos me deparei com várias perguntas. Tu parasse de malhar, foi? Tu parasse de beber, foi? Tu parou de pegar ela, foi? Gilbala não para, só dá um tempo. Gilbala não para e elas mexem com talento. Gilbala não para, só dá um tempo. Gilbala não para e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Lento, lento e elas mexem com talento. Andressa Dias, o moral de... 0439-9949-9905. Atualizei.